Take it all, I say. The beloved prods one more time. Take it all, I say. There is nothing left but you. Take my false eyes who steal your ever-absent form of nothing. Take these tears of useless emotion. My lips can only taste the sweet eternal nectar of you. Everything else is tasteless. Esta é uma das coisas que faz o investimento em Portugal, além dos impostos, da justiça, da administração pública, das complicações. A corrupção é alguma coisa que não atrai bons investimentos. Você não vai trazer um alemão, um empresário de alta, de grande qualidade, se lhe disser, olha, cuidado que esse só com dinheiro atrás da mesa, não debaixo da mesa. مبروك وعريسنا مبروك وعروسة مبروك وعريسنا مبروك وعروسة زوري ملتا Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Hoje a Teoria da Conspiração festeja 50 emissões. Estamos a transmitir desde as 14 horas e vai terminar às 0 horas, quando vai dar lugar à emissão das meninas da rádio. E vamos terminar estas 2 horas com música de Mil e Uma Noites. Vamos ficar com Gula Ali, com o tema Wangama Aikion Barpa. हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, पानी धारे गगा बाबा गमरे सारी निजारी दानी बाबा दानी सा बाबा दानी सा बाबा दानी सा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। campo a transferência do bem coletivo para a mão de alguns, obviamente está-se a enriquecer escandalosamente e obscenamente alguns, à custa de uma pobreza generalizada da sociedade. Portanto, a corrupção, ela própria é uma fonte de crise. Jean Michera com o tema Fort Julia. E esta dívida, é preciso dizê-lo com toda a clareza, é uma dívida propositadamente criada pelos bancos. Thank you. Olá, cidadãos do mundo. Olá, cidadãos de língua portuguesa. Somos anônimos. Olá, senhores da Polícia Judiciária. No seguimento dos acontecimentos recentes, achamos ridícula a vossa intenção de querer intimidar o cidadão Rui Cruz, autor do projeto Tugalix, e consequentemente os anônimos, tentando calar-nos. As vossas tentativas serão só e apenas isso, tentativas. Ao quererem parar anônimos, estarão a lutar contra vocês mesmos. Anônimos não é o indivíduo que vocês espancam habitualmente no qualquer calabouço da vossa instituição, não. também não é uma empresa onde possam investigar e acusar seus membros. Não, anônimos somos todos nós, somos as vossas esposas, os vossos maridos, vossos pais e os vossos filhos. Estando contra nós, estão contra vocês mesmos. Lutamos por ideais a que muitos ao longo da história classificaram de utópicas, onde o objetivo principal é tornar o mundo num local melhor, com menos mentiras e injustiças, e como é lógico vamos cumpri-lo. Não serão pequenas instituições como a vossa que nos farão afastar do objetivo traçado. Apenas fazemos o que vocês deveriam fazer. Se vocês realmente fossem uma polícia como dizem ser, nunca estariam contra nós, mas sim ao nosso lado. Lembrem-se de que antes de integrarem uma polícia, são cidadãos comuns, também roubados e enganados pelo sistema. Então por que é que nos tentam calar quando apenas lutamos por o bem do povo? Uma polícia tem como objetivo proteger os cidadãos e não estar contra eles. Então façam o vosso dever, deixem de ser robôs bem mandados de uma oligarquia. Juntem-se a nós nesta luta e ajudem-nos a divulgar a verdade. Você que é inspetor da polícia judiciária, advogado, general ou juiz, você também é anônimos. Não nos obriguem a entrar em cruzadas contra vocês. Quem não está conosco está contra os cidadãos. Cabe a cada um escolher qual lado que apoia, mas desde já ficam avisados. Nós não vamos parar, iremos sempre dar voz ao povo e informá-los cada vez mais, instruí-los a pensar e a lutarem pelos seus direitos, a revoltarem-se contra todas as injustiças que nos fazem passar ao longo de gerações. Todos os que nos oprimem vão pagar com a descarga desta intifada criada pelos homens que vocês flagelaram. Nós todos somos um, com um único objetivo: a verdade. Fim de citação. Um só caminho. Não vamos parar. Não vamos esquecer. Vamos prevalecer. Somos Legião. Somos Anônimos. Vamos agora ouvir Sharky Art do Egito com o tema Now and. Thank you. já em 2008. Esse Obama foi posto lá por gente que sabe que ele é inelegível, por gente que sabe que é uma situação ilegal, para forçar a crise constitucional e forçar a desmoralização do sistema. Uma vez no poder, o que ele vai fazer? Vai aplicar o esquema revolucionário do Saul Alinsky para destruir a economia, tá certo? E vai modificar a política internacional americana de modo a favorecer os inimigos. Então a famosa Primavera Árabe, que é essas rebeliões que estão espocando aqui ali, todas elas são coordenadas pela Fraternidade Islâmica, que é a entidade mais anti-americana que existe no mundo, e está fazendo isso com a ajuda do governo americano. Então o Gaddafi, evidentemente, era um ditador, filho da puta, mas acontece o seguinte, ele não fazia 40 anos que não fazia nada contra os Estados Unidos. Assim como Mubarak também. Então você tira, né, um ditador, vamos dizer, que é, em termos de política internacional, inofensivo, e coloca lá os seus inimigos, dizendo que você está promovendo a democracia. Aparece aqui o Obama dizendo, nós vamos destruir todos os tiranos do mundo. Não, você tira um tirano inócuo e põe lá um inimigo, dizendo que está promovendo a democracia. Ora, o que aconteceu na Líbia? Derrubaram o Gaddafi no dia seguinte e disseram, está agora que é uma nação islâmica, está implantada a Sharia. Então você sabe que na Sharia, qualquer política não islâmica é proibida. E essa é a democracia que eles vão implantar. Daí o cara, o primeiro ministro, não, o ministro da Defesa da Inglaterra, que é o nome, ele disse assim, isso mancha um pouco a reputação dos rebeldes. Mancha um pouco. E o como? Vocês não deram dinheiro e armas, suporte militar para eles, para implantar a democracia? No dia seguinte eles fazem o contrário, você vai dizer que você fez isso por engano? Ora, meu Deus do céu. Não é engano. Isso é premeditado. Tá certo? Então... Jashir Sharifi Yassan Akhamon, um é do Irã e outro é de Marrocos, com o tema Truth de Vil. achas que alguém vai criar uma sociedade mais justa? Tornar as pessoas mais felizes? Isso é para sonhadores como tu, pá, não tem futuro. Isto agora os novos políticos, os gajos vão cantar o fadinho ao povo, pá. Ai que rico povo, tão corajoso, tão humilhado, tão oprimido, pá. Depois lá vão-se para as tribunas, pá, com áreas de importância. Organizar-se, não vender-se, reclamar ideias que não têm. Está fedida a tua bela liberdade, pá. O povo, pá. Os gajos estão-se das tintas para o povo. O povo não são as pessoas, são as massas, pá. As massas só servem para uma coisa, para ser manipuladas. Agora vamos ouvir Reina Ra da Algéria com o tema Dikra. Que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Música. 30 سن وضن 33 كوريت رفلالين سويت رويت يا ذلوانات ولوين تسرحم في الغراثين كما يما سبوسين سويت رويت الدولة تماس سكرت في زيويني ورا رقي حلس مداس فوالك ندي قيم فرحة في يالي واس كما تقار نار تيتيم فرحة في يالي واس كما تقار نار تيتيم إيه يا إيه عمود تفوس هواهاو إيه يا إيه عمود تفن غلاتي ساناو إيه يا إيه عمود تفوس نيكر زهير إيه يا إيه عمود جدت من غرض الثير يكرزهير يكرزهير جدت من غرض الفير يكرزهير يكرزهير إيه رويت إيه زويت إيه رويت إيه زويت ouvir Mohamed Monir com o tema Anina. Para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. volta para voltar ao ponto onde estamos e apenas continuar com os nossos empregos, os salários miseráveis e vidas de escravo, não é? Esta escravatura nova disfarçada. Isso eu não estou interessado. Que se deve renegociar os tempos de pagamento da dívida. Não, defendo que o povo português não deve pagar uma dívida que não foi ele que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Uhum.

شعر الندم والعباد الغافلي قبلكم قبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعر الندم والعباد الغافلي قبلكم قبلي acontecer. Lá tem muitos encantos, mas muito perigo. Abre-te, sésamo, vamos ver. As noites da Arábia e os dias também nos fazem vibrar, nos fazem voar. Ninguém nos detém. Arabs are the most malign group in the history of Hollywood. They're portrayed basically as subhumans, Untermenschen, a term used by Nazis to vilify gypsies and Jews. These images have been with us for more than a century. manifestações contra a pobreza e os governos autoritários se espalharam por 12 países. The local residents were angered by the death of one of their own, a young produce vendor who set himself on fire in despair. Apesar dos depoimentos mencionando uma repressão mortífera, o coronel afirmou que ainda não fez uso da força. Os protestos no Iêmen pedem a saída do presidente Salé, que está no poder há 33 anos. Mucha gente sentía que estaba frente a gobiernos corruptos, que no querían compartir el crecimiento económico. Tudo começou quando um vendedor ambulante viu as suas coisas confiscadas e impedido de trabalhar. Imolou-se de fogo e a partir daí foi dominó. Khaled, da Algéria, com o tema Kikonti. Kikonti, Kikonti. مبنيتي ما حليتي ما كسبتي ما خليتي وعلى صدرك راكي تبكي دخلتي كاس شعلت فيا النار وهايا شعلت فيا النار ويا me dejaste morir solo dejaste que la noche me raptara apoios. Na sua visita à feira de Pavidenho, Pedro Passos Coelho foi confrontado com vozes discordantes e respondeu à letra. Olha, já deram jeito. Duas galochinhas para ir para a comachada, para o campo, sabe, é o que vocês precisam. Sabe a senhora que eu tenho. Vocês trabalhinho, nós queremos fazer trabalho. A senhora trabalha com enxada. Como vocês fazem, é só borgas. A senhora trabalha. Nós queremos trabalho, eu já não trabalho há 10 anos, estou desempregada. A senhora trabalha com enxada. Tenho de ter vergonha. A senhora trabalha com enxada. Tenho de ter vergonha, você. Tenho pena de não lhe poder oferecer uma. Está bem? Para a senhora também. Para a senhora poder dizer aos outros o que os outros lhe dizem assim, está bem? Então vá, um bom dia, está bem? Uma enxadazinha também fazia bem. Fazia bem. Um beijinho. PSD. E vamos ficar com mais uma de Khaled e a Rahi. Passou aos seus discípulos dizendo: E queria aqui anunciar também, faz favor, que isto aqui, é uma data de gatunos, é uma data de ladrões e é uma data de chupistas. Vamos agora ouvir a Miriam com o tema Noel Rain. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين حبيبي Jantes Carvalho. Jantes Carvalho deitam fumo como o caralho. Jantes deitam fumo, filha da puta. São as jantes que deitam fumo, filha da puta. Desde quando é que as putas das jantes deitam fumo, filha da puta? Olha aqui, caralho! Fumas tabaco, filha da puta. Puta que tá... Ganzónios do caralho, gnu! Tu és um gnu, filha da puta! Vem lamber aqui o forro aos quilhões, ó gnu do caralho! Gnu! Tu és um ipsuei que andas aí, filho da puta! Seu corretor de bolsa corrupto! Anda-me aqui lamber o forro dos quilhões podia, três, ó gnu! Entre le ciel et la terre, comment allumer la lumière? Ne me pousse pas, y'a de la place pour toi. Écoute ton cœur, battre les rythmes de la guerre. Pourtant tu pries sur des airs si sincères. Thank you. الشرف والهنا يا مات العز والمنى يا مات الزهو والغنى او صغير الليالي يا مات الفرح والسرور يا مات الورد والزهور يا مات الفرج والنور سكنة في بالي árabes, veio uma música cubana, mas não faz mal. De seguida vamos ouvir Samira Sahid com Haha, Aiea, assim qualquer coisa parecida. Antenas parabólicas Serafim, com antenas Serafim, ao ver a Playboy vocês pancam até ao fim. Thank you. azeiteira, um bocado a favor, neste pacotinho de músicas árabes. E nem, vocês nem imaginam as músicas que apaguei, que eram mesmo podres. Mas foi o programa, foi possível. Estamos a chegar ao fim. Já a seguir, as meninas da rádio, às 0 horas. Se não for já a seguir, é passado um bocadinho. É só aguentarem. E vamos ficar com o hit do momento, O Amor Baixa-me o Rating, Tony Cósmico Remix. E aqui me despeço. Não se esqueçam, a seguir Meninas da Rádio e segunda-feira às 9 horas, Templo Psicadélico. Bye bye, hasta. Café Onofrio. Temos matracos e bilhares de snooker. Na compra do café, oferecemos-lhe o açúcar. Para a estrada em assembleias populares.